Grupo 3, a Gabriela, a Fátima, a Lídia, o Tiago e o Daniel. Daniel. O outro Daniel, tu és Daniel o quê? Abril. Que é para não trocar. Daniel, ok. Vamos ouvir.